por exemplo, Daniela e Elmo estiveram em Brasil, então tem... Fizeram um estágio com rápido. Um estágio rápido. Esses só convivem e não tem um português tão apurado. Não é? Sim, dele. Dele? Momento, vamos. Não, agora vamos pensar. Sim. Não. Sim. Por exemplo, Daniel e eu estiveram em Brasil, então tem. Fizeram um estágio rápido. Um estágio rápido. Esses só convivem e não tem português tão apurado.